Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas 2 horas e meia vou dar-vos algumas das melhores músicas que já se fizeram na história do hard rock. Desde os anos 70 até à atualidade. Vamos ter um set, vamos ter um programa com um alinhamento muito variado que vai desde clássicos como Deep Purple até bandas recentes como Monster Truck. E vamos iniciar exatamente com os clássicos Deep Purple. Para vocês, Deep Purple, Speed King. marijuana. You think it's growing on the trees. I don't think that you're so funny. Can't you see when a man is on his knees? These are hard times, baby. These are hard times, baby. Oh, these are hard times, baby. We're getting harder all the time. Europe is leaving me so lonely. So you can run all over town. I used to be your one and only. But now I see you attack me when I'm down. These are hard times, baby. These are hard times, baby. These are hard times, baby. They're getting harder all the time. Yes, they are. Após Deep Purple, ficamos com outro clássico dos anos 70. Ficamos com Bad Company, Rock and Roll Fantasy. E terminamos a primeira sequência do Riff Service com Gary Moore, Hard Times. E vamos agora para a segunda sequência do nosso Riff Service e vamos continuar com o som clássico do hard rock dos anos 70. Para iniciar esta sequência, temos uma banda que merecia ter tido mais sucesso, mas que, por uma razão ou outra, ficou nas brumas da memória apenas de algumas pessoas. Estou a falar-vos do Sir Lord Baltimore. Para vocês, Sir Lord Baltimore, Lady of Fire. após Sir Lord Baltimore, ficamos com uma banda que, apesar de fazer o som do hard rock dos anos 70, é uma banda bem atual. Estou a falar-vos dos Luciferian Light Orchestra e ficamos com a música Church of Carmel. E esta música é perfeita para se fazer a ligação para a próxima sequência, já que a próxima sequência conta com bandas mais recentes. E para iniciar, temos Milan Pollack, que do álbum Scared to Perfection lançou a música Green Demon. Para vocês, Milan Pollack, Green Demon. Yeah. Após Milan Pollack, ficamos com Ogjaw, Another Day, música retirada do álbum Rise to the Mountains, um dos álbuns que eu mais gostei dos lançamentos de 2015. E terminamos esta sequência com os Mean Rock Machine, Behind the Right Door. E esta banda portuguesa é muito boa para fazer a ligação para a próxima sequência, já que é uma sequência de baladas que se vai iniciar com uma banda portuguesa. Estou a falar-vos dos Íris e do último álbum da banda, Ao Acaso, lançado em 2015, vamos ficar com a música Dom da Vida. Para vocês, Íris, Dom da Vida. Ao espelho. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Iris Dom da Vida, ficamos com os Valet, How Much Love. E mais uma vez agradeço ao pessoal da banda por me ter disponibilizado a música para poder passar no nosso Riff Service. E vamos agora para uma nova sequência. E para iniciar esta sequência, temos outra banda, temos outro projeto, que é um dos afilhados do Riff Service. Estou a falar-vos de Marina. Marina é um projeto brasileiro idealizado e liderado pelo vocalista Rodrigo Marina. Para vocês, Marina, Fall in Love Again. lost. Touch the hand of the mother whose love. While your heart craves for lust, you got nothing to lose. Marina entramos em duas sequências seguidas dedicadas ao hard rock melódico. E após Marina ficamos com LRS, Universal City, e terminamos esta primeira sequência dedicada ao hard rock melódico com os italianos Chimera, Land of Golden Dreams, música retirada do álbum The Grand Design, álbum de 2015. E vamos agora para uma nova sequência dedicada ao hard rock melódico. Para iniciá-la, temos os Atlantic, banda que lançou apenas um álbum. Em 1994, os Atlantic lançaram o álbum Power. Para vocês, Atlantic, Power Over Me. I'm Close my eyes. Estamos na web rádio Metamorfose e este é o Reef Service. E após Atlantic, ficamos com Diving for Pearls, I Close My Eyes. E terminamos esta sequência dedicada ao hard rock melódico com os Aviator e a música Can't Stop. E vamos agora para uma nova sequência que vai contar com bandas mais recentes. Para iniciar a sequência, temos os The Magnificent, que com o seu primeiro álbum, o homónimo The Magnificent, encantaram quase todos os fãs de hard rock. Para vocês, The Magnificent, Bullets. Yeah. após The Magnificent, ficamos com Landslide, River of Love. E terminamos esta sequência com uma estreia no Reef Service, os Nasty High e a música Rocket Lady. And this song goes directly to Tarnów in Poland, goes to Claudia. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos começar uma sequência de baladas com uma música lançada em 2015 por Paola Pellegrini Lex Rock, que em 2015 lançou o álbum Dreams Come True. Para vocês, Paola Pellegrini Lex Rock, Enough. Just can't get enough. Let me know you're my lover, 'cause you just can't get enough. E após Paola Pellegrini, Lex Rock, Enough, ficamos com duas baladas de duas bandas clássicas dos anos 80. Twisted Sister e Rat. Dos Twisted Sister ficamos com a música You're Not Alone. E dos Rat e do álbum Invasion of Privacy ficamos com a música Closer to My Heart. E vamos agora para uma nova sequência. E é uma sequência dedicada a um som mais bluesy. É um som mais hard rock, southern rock. E para iniciá-la, temos Stevie Ray Vaughan. E do álbum mais clássico da carreira deste guitarrista vocalista, Texas Flood, Vamos ficar com a música Tell Me. Para vocês, Stevie Ray Vaughan, Tell Me. colors, light through a broken glass. Now it's time for reckoning, the hour slowly passed. Wrote you a letter, I know you didn't read. The way life has done on me, I can hardly breathe, yeah. I'm blue and evil. Gonna make a wreck of me. Após Stevie Ray Vaughan, ficamos com Joe Bonamassa, Blue and Evil. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E é uma sequência dedicada a lançamentos de 2016. E vamos iniciar com o peso dos stoner hard rockers canadianos Monster Truck, que em 2016 lançou o álbum Sitting Heavy. Para vocês, Monster Truck, New Soul. Drink away. didn't think that it would be. So got him hard and let it be. Feels like I'm naked in the rain and on my way to lose this game. I've put a lock on every door. E após New Soul dos Monster Truck, que foi inteiramente para o Osvaldo Botrel no Brasil, ficamos com Y Gallius, Set Me Free. E terminamos esta penúltima sequência do nosso Riff Service com Chira's Lane, Out There Somewhere, que também vai diretamente para o Brasil, neste caso para a Isabela Haubrich. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service e vamos começar com uma banda recente. Estou a falar-vos do Sholane. Para vocês, Sholane Highway. e após Shawlane, terminamos o nosso Riff Service com dois clássicos absolutos do hard rock dos anos 80. Ficamos com Motley Crue, Wild Side e Guns N' Roses Night Train, que vai diretamente para Odivelas, para o Pedro Milheiro. E é com Guns N' Roses Night Train que me despeço do Riff Service de hoje. Aviso desde já que para a próxima semana vamos ter um programa dedicado ao hard rock mais melódico. Vai ser um programa mais leve. Desejo-vos a todos uma ótima semana. Deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o ON. Rock on! Now I look into you. Come on, way upstairs! Some of this! Yeah! Looking good! Sounding good! Another day without you.